Nós chegamos ao episódio 4, O Tempo dos Anjos, The Time of Angels, ou seja, fodeu, temos anjos chorões de novo na conversa, Para começo de conversa, vemos um jovem rodando que nem uma barata tonta num jardim. Homens o interpelam e descobrem que ele foi hipnotizado por um beijo com batom alucinógeno. E quem é esta pessoa que usa batom alucinógeno, Donana? Pois é, se que alguém não sabia quem usava o batom especial, né? Aquele assim de deixar literalmente os homens doidos, né? É a senhora Riverson. Muito bem. E por que que ela invadiu esse lugar? Como uma dama bem sapeca, como é, só ela é, ela invadiu o lugar à procura de alguma coisa. Né? Uhum. A gente percebe que ela vai fazendo várias ações até conseguir achar o que ela pretende. Ela diz, desculpa, eu preciso fazer uma pequena observação. Poucas vezes eu vi uma dama com um sapato tão poderoso quanto o Riversong. Sério. Depois de andar pesquisando, descobri que é um tal de Le Boutin, marca super, ultra, mega, chique, tá? Que é coisa que assim não é pra nós pobres mortais, inclusive pelo tamanho do salto. Eu não consigo usar aquilo. Nesse meio tempo, enquanto Dona Riversong tava lá achando as coisas que ela queria, a gente vê Dr. e Amy visitando um museu. O Doctor, inclusive, adora visitar museus para ver o que, que esses museus falam de errado. Ele gosta de corrigir museus. É a coisa do Doctor, né? Fazer o quê? Ele adora arqueólogos. Eles encontram uma caixa lá que foi pichada justamente pela Riversong com os dizeres Hello, Sweetie! Só que em galifreano. O Doctor já ficou todo oriçado de encontrar um objeto com um texto na língua dele, em galifreano. Aí quando ele vai traduzir, ele Hello, Sweet. A cara dele de ai, ai, é impagável. Né? Seguido disso, aí já tem o né? Começa o episódio agora pra valer. Aquilo tudo até agora foi só o prólogo, né? Aí a Riversong tá fugindo dos perseguidores do lugar onde ela invadiu e ela é resgatada pelo Doctor na tarde. Dr. River e Amy vão com a Tardes atrás da nave da qual ela fugiu. A River pilota a Tardes melhor do que o Doctor. Ela parece, inclusive, que já usou muito a Tardes. Estranho isso, né? Pois é, né? O Doctor tá fazendo uma cara assim de, pô, não brinca com os meus brinquedos, não faz isso comigo. E a River ainda chama atenção, né? Porque, afinal de contas, aquele barulhinho que a Tardes faz quando tá viajando, e ele reclama que a nave não está fazendo barulhinho. Eu falei assim, é lógico. Você viaja com o freio de mão puxado, eu liberei aqui. Pô, mas sacanagem, não. É sacanagem. O barulho da alegria, né? O barulho da felicidade, que como a gente chama, o barulho da Tardes pousando, é nada mais, nada menos do que um freio de mão puxado. A Amy tá com a cara assim de que tá se divertindo horrores, né? Porque ela tá vendo alguém que tá fazendo o Doctor dançar, miudinho, que tá na cara que é a River que tá dominando toda a situação ali e o Doctor só tá de orelha. Uhum. Bom, o que que acontece? Chegam Doctor, River e Amy a um planeta e o Doctor tá tentando, vamos dizer, fugir da River que nem diabo foge da cruz, porque afinal de contas a River é o futuro dele, ele não quer saber do futuro, ele não quer tomar spoiler das coisas que virão, não é verdade? Aí a Sim. nave que eles estavam perseguindo simplesmente caiu no planeta em que eles acabaram de chegar e apenas um ser vivo sobreviveu, algo que não pode morrer. E o que seria isso, Danana? O nosso, acho que vilão predileto da Era Mofa, o Weeping Angels, anjinhos lamentadores ou anjos chorões, como preferirem. Eu particularmente prefiro os Daleks, mas tudo bem, eu gosto da sensação de cu apertado que dá com os episódios dos Weeping Angels, tá? Que quando dá episódio do Weeping Angels, a gente fica com o U na mão, né? Mas eu prefiro os Daleks. É que essa é uma criação do Moffat, tá certo que a gente ainda tá na... Não, a gente já tá na era do Moffat. Já estamos já no reinado do Titio Moffat. E ele tá aproveitando a criação dele pra dar mais destaque, mais tempo. desespero, né? A vida do Doctor, pra não dizer mais lágrimas. O Doctor novamente fala só aquela historinha que já ficou clássica, né? Em Doctor Who, que ele e a River estão andando em sentidos contrários na linha do tempo, enquanto ele tá indo pro futuro, a River tá vindo pro passado e vice-versa e tal e coisa. Aquele negócio de time-wibbly stuff. É, então, é aquelas coisas que não adianta querer entender, que não faz sentido mesmo, não. O bendito do sobrevivente é um Weeping Angel. E soldados, ou melhor dizendo, clérigos de guerra, cara, eu adorei isso, de clérigos de guerra, da igreja universal, de tal coisa. Aí a Emma, é a igreja universal? Que porra de igreja é essa? Aí a polícia do universo, agora é a igreja, a igreja se tornou a polícia do universo. Aham, legal, tá bom. Então eles chegam... Eu senti um momento bem RPG aqui, né? Bem RPG. Já tava até distribuindo as fichas ali na mesa. Aí o que que acontece? O anjo que tá na nave tá sendo vigiado por vídeo, porque teoricamente... Uma câmera vigiando ele por vídeo é alguém olhando para ele. Se vocês se lembram da história dos Weeping Angels, né, dos Anjos Chorões, eles são criaturas assassinas super velozes que você não pode nem sequer piscar na frente dele que ele já te ataca. O único jeito de manter ele parado é você olhando fixamente para ele, porque numa espécie de mecanismo de defesa, se é que se pode chamar, esses Weeping Angels, eles se congelam em pedra enquanto tem alguém olhando para eles, entendeu? Então, se piscar, lascou-se. Então, uma câmera de vídeo vigiando a bodega do anjo, teoricamente, tá mantendo o anjo parado o tempo todo. É, só que a gente acaba percebendo que essa teoria tá furada, né? Porque, na verdade, o vídeo... A Amy acaba percebendo que não é uma gravação... Não é um vídeo ao vivo, né? Live. Ele é, na verdade, uma gravaçãozinha em looping de uns poucos segundos, uns 4 segundos. Tá só mostrando o mesmo bloco de imagens do anjo ali, paradinho. E ele está nessa situação até a hora que ele percebe que a Amy tá sozinha, que o resto do pessoal foi bater papo, discutir, Doctor querendo mandar o River catar coquinhos, e obviamente ele não consegue porque ela manda e ele sabe disso, mas ele não quer admitir nem sob decreto, e eles acabam deixando a Amy sozinha. E nessa de ficar sozinha, ela começa a encarar a imagem do anjo e ela começa a perceber que quando ela desvia o olhar e volta a olhar, ele se moveu. E ele se moveu mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Doctor! Cadê tu, Tatu? Nesse meio tempo, a River tá consultando o diário dela, tal coisa, porque tem informações sobre o Weeping Angel, das aventuras que ela já teve com o Weeping Angels e o Doctor, e ela lê um trecho em que diz que guardar a imagem de um anjo se torna um anjo. Guardem essa informação mais pra frente, alguém. Tá? O anjo acaba saindo da tela, ou seja, a imagem gravada de um Weeping Angel virou um Weeping Angel. Tadá! Oh, coisa horrível. E aí o que que acontece? O Doctor avisa a Amy para tomar cuidado para ele não olhar nos olhos diretamente do Weeping Angel, porque ela acaba ficando com alguma coisa nos olhos. Tem um troço nos olhos da Amy, como se fosse uma areiazinha daquela remela de olho do Sandman, né? Mas na verdade é que ele está com um anjo no olho dela. Oh, coisa horrível. É porque de certa forma, né? Eu fiquei encafifado um pouco com isso quando eu assisti a primeira vez, mas depois eu pensei. É bem que falam que os olhos são o espelho da alma, né? O espelho reflete imagem, então tem a imagem do anjo ali. Falei assim, forçar um pouquinho, mas tá seguindo por aí, tá? Entendi, Mofá, entendi o que você tá fazendo. Tá? Captei seu jogo. Aí o que que acontece? Tanto o Doc quanto a River e os clérigos, agora acompanhado com M e Companhia Limitada, eles adentram numa caverna que eles achavam que era só uma caverna com estátuas muito feias, né? Estátuas todas puídas, todas estouradas, arrebentadas. Algumas, inclusive, quebradas no chão, tal e coisa, mas eles acabam descobrindo que essas estátuas puídas, essas estátuas, vamos assim dizer, gastas pelo tempo, Na verdade, são Weeping Angels famintos. Oh, olha que merda. Ou seja, eles estão dentro de uma caverna com centenas ou, quiçá, milhares de anjos chorões morrendo de fome. Pois é, e olha, a coisa mais, talvez mais assim, é chata dessa situação é que eles demoraram um tantinho para perceber exatamente o tamanho da encrenca onde eles estavam. Tanto que os soldados começam aos poucos a serem atraídos para cantinhos, um cantinho aqui, outro cantinho ali, e quando você percebe, eles estão sendo lentamente dizimados. Tadinho do Bob Sagrado. Eu tenho uma pena do Bob Sagrado. Ah, esse me deu dó. Não, o doido, ele tá conversando com o Doctor e tá batendo papo. E pelo jeito de falar, o Doctor percebe você. Não é mais o Bob, né? Assim, e ele continua falando como o Bob. Não, senhor, não. Os anjos querem lhe passar um recado. Pelo menos é um inimigo honesto, né? Ele podia tentar enganar o Doctor. Mas não, não precisa enganar, não. É, eu não sou mais o Bob, não. Eu sou só um impenetrado. Angel falando pelo comunicador do Bob. Ai, tadinho do Bob. É, tadinho. Acho que o Bob era tão honesto, tão bonzinho, que eles podem ter matado ele, mas eles acabaram copiando algumas das qualidades dele. Eles não conseguiam, é fato. Não conseguiram corromper de tudo. É fato, é fato, é fato. Ah, mas deu dó, tadinho. Era um moleque, né? É, pra tu ver a quantidade de anos que os Weeping Angels deve ter consumido dele, né? Porra, garotinho novinho, deve ter dado bastante tempo de vida pros Weeping Angels. Uma das coisas que eu achei brilhantes quando foi mencionada é como é que eles descobriram que aquelas estátuas todas velhas e carcomidas eram Weeping Angels e não estátuas do povo, né? Dos Aplanianos, que era o planeta Aplania. Ah, mas peraí, tem uma coisa errada aqui. Olha as imagens nas cavernas, os hieróglifos, as informações desenhadas na caverna. Os Aplanianos têm duas cabeças, mas nenhuma dessas estátuas aqui tem duas cabeças. Aí é o Doctor. Ih, caralho. Que merda, fudeu, é tudo Weeping Angel velho passando fome, que merda! E a essa altura, o Doctor já começa a se dar conta de que a nave, na verdade, caiu ali com um propósito, ela não caiu por acidente. É, o Weeping Angel que estava guardado na nave, derrubou a nave de propósito para que essa energia da nave recuperasse os anjos que estão no planeta. E agora, o que os nossos heróis vão ter que fazer, correr que nem uns doidos pra tentar chegar na nave, porque retornar não tem mais como, a caverna tá lotada com Weeping Angels famintos e sendo alimentados pela energia da nave. E quando eles começam a recuperar a forma, porque assim, as estátuas param de ficar desgastadas e começam a voltar a aparecer com Weeping Angels mesmo, cara, é um pega pra capar, é um negócio do tipo... Todo mundo olhando pra todo mundo. Não, não para de olhar. Olha pra ele, olha pra ele, olha pra aquele, olha pra esse também, olha pra lá. Cada um olha pra um, hein? Cada um olha pra um, não deixa ninguém sem olhar. Porque se deixar sem olhar, ferrou. No final das contas, o grupo, né? Os que sobreviveram, que conseguiram escapar dos Weeping Angels, acabam ficando num local que é o mais próximo de onde a nave está. Só que a nave está, assim, como se fosse no teto da caverna, né? Ela se estatelou no planeta, ela rompeu a caverna. Eles estão por baixo do... Num salão da caverna. E agora o teto da caverna está substituído pelo teto da nave. E fica a pergunta, como é que a gente vai chegar lá? Que aquilo é longe pra chuchu. Uhum. Aí o que que acontece? A mão da Amy começa a ficar de pedra, isso é só pra ver que tá dando merda com a Amy, com a história do olho, lembra? Remela, uhum. A poeirinha do Sandman e tal e coisa. Então agora a mão da Amy tá começando a virar uma mão de pedra, e ela inclusive acha que a mão dela tá perdendo o sentido. Tanto que o Doctor, pra provar que não, deu uma mordida na mão de pedra, deve ter doído o dente do Doctor também, mordeu a mão de pedra, né? Mas foda-se. Aí ele mordeu e ela, ai, tá vendo? Você tá sentindo dor na mão. Então para de viadagem e vamos continuar com essa merda. Para com essa putaria. Porra. Para com isso. Aí o anjo Bob, que agora o Doctor resolveu chamar aquele anjo do comunicador de anjo Bob, né? Angel Bob. o Angel Bob tá sendo meio que o porta-voz dos anjos pro Doutor. Então todas as ameaças que ele tá, que os anjos estão querendo fazer com o Doctor, ele faz através do Anjo Bob no comunicador. Aí, respondendo a sua pergunta de agora a pouco, dona Ana, o Doctor resolve ter um plano para eles poderem fugir. Lembra que a nave tá presa lá em cima no teto, ele simplesmente olha para a nave, pega uma arma de um dos soldados e dá um tiro no teto da caverna. E acredite se quiser, é assim que termina este episódio 4.